O control de A Bandeirantes Filhos fica praça Rodô Fernandes, aqui no centro de Mossoró. Daquela juventude em cor. Casal, mudanças, plásticos, subjetorias, artigos para presentes e brinquedos. Atacado em varejo, Casal, fica Coronel do Gel, 75. E o telefone é 3214755. Uma organização de Raimundo Alves. Vamos trazer mais dois sucessos bonitos do programa. Agora é a vez de Carlos André. Tem mais lindo, mulher. Depois de um saudoso Altema Dutra, meu velho, 2044. Eu não sou qualquer.